andrecedesmoral.com.br. É mais um. Ela me faz de cavalão, monta por cima e dá pepecada. Ela me faz de cavalão, monta por cima e dá pepecada. Dá pepecada, dá pepecada, dá pepecada. Vai sua cavala, dá pepecada, vai sua cavala, dá pepecada. Bate na pepeca. Dá pepecada, vai sua cavala, dá pepecada, vai sua cavala, dá pepecada, vai sua cavala. Que isso, vida? Vai sua cavala, dá pepecada, vai ter nessa cavala, dou pirocada nessa cavala, ai vida. Dou pirocada nessa cavala. Bandida, bandida, roubou meu pirocão, pirocão. Escala eu, vida. Você entendeu, baby? A tchuca desce daquele jeito. Não é, TR? Ela desce, tá ligado? Que elas é gaiata. Quando tá embrasada, elas bate assim, ó. Tá, tá. Dá pepecada, dá pepecada, dá pepecada. Vai sua cavala, dá pepecada, vai sua cavala. Dá pepecada, vai sua cavala, dá pepecada. Dá pepecada, vai sua cavala, dá pepecada. É insano, bebê. Se não for insano, eu nem quero, eu nem quero. Dá pepecada. Ai, ai, ai, ai. Revoada de malandro. É insano, pô. Se não for insano, pai não quer, não gosta.